You can't touch this. É, galera, vem aqui para pedir para mais um programa. Não um programa, mas um pedido de desculpas. Por a gente estar atrasado, pra gente não estar postando corretamente nos dias que a gente falou. Mas nós estamos acertando alguns pontos no Solta Esse Gole. E daqui a pouco, gente, não vai ficar muito tempo assim. Semana que vem a gente já vai gravar de novo. Eu tô resolvendo um monte de pendências do Solta Esse Gole. O Jorge, o Vegan, o Renan, o Lucas também tá. E assim, galera, não fiquem tristes. O programa vai voltar com tudo, com força total. Com novas atrações, temos o Quiz do Golem, que é um de entrevistas, que pretendemos colocar no nosso, mais um podcast no nosso cotidiano, nosso dia a dia de podcast. E ele vai ser postado toda sexta, o SGCast toda segunda e o Taberna do Golem toda quarta. Sendo assim, vocês vão ficar a semana toda ouvindo podcasts nossos, sem chatices, sem esse mimimi. Pretendemos voltar com tudo. E enquanto nós ainda estamos resolvendo até quinta-feira que vem, eu acredito que esteja já tudo pronto. Nós voltaremos com tudo. E espero que vocês mandem seus feedbacks, mandem pedidos de pauta. Entra lá no nosso Facebook, facebook.com/solteessegoleoficial. Vocês vão encontrar a gente lá. Ou mandem um tweet pelo nosso Twitter, claro. @solteessegole. Você vai lá. Ou você vai diretamente no nosso blog. Aí lá embaixo, você desce a página e lá embaixo tem um formulário de contato. Qualquer coisa, você é só ela digitar, ó, Rafa Peck, ó, queria tal pauta e tal, esse assunto aqui é maneiro, coisa e tal. A gente vai ver, vai tentar encaixar, vai encaixar na nossa pauta, vamos fazer uma pautinha. Caso até, a gente chame vocês pra participar. A pessoa que indicou a pauta para participar do podcast. E aproveitando esse momento, vou botar para vocês que nós vamos começar a fazer um site novo, um site que é para sacramentar o Solta Esse Gole na internet. E estamos fazendo isso na Cogumelo Studios, Cogumelo com K, gente. Eu vou deixar o link na descrição. Mas deixar o site legal. Fala o que vocês querem ver no site. Fala o tipo de notícias também que vocês querem ver. Mande seus feedbacks. A gente presta atenção muito no público. A gente quer muito o público. Então, o que vocês falarem, a gente vai ver o que a gente está errando, o que a gente precisa melhorar um pouco, o que a gente está fazendo bem e precisa dar um upgrade nessas palavras. Falando nessas palavras, minhas palavras de Rafa Peck. E é isso, galera. Não tenho feedback para fazer, mas eu tenho jabá. Quem não acessa a gente ainda pelo iTunes, quem ainda não conhece o nosso iTunes e tal, eu vou deixar o link na descrição. Acessa lá o Podfelix, que é um site onde tem vários podcasts. E o nosso Solta Esse Gole está lá. Ainda não conseguimos colocar no YouTube, mas daqui a pouco, em breve, estaremos lá também. A Cogumelo Studios, que é a quem a gente está recorrendo para fazer o site, que fomos muito bem tratados, muito bem recebidos pela empresa. E o site Ele vai. A gente ainda tá vendo o previsão de lançamento, previsão de como a gente vai fazer. E o nosso site está sendo vai ser feito por uma pessoa, por pessoas profissionais. E acessem lá o Cogumelo Studio, caso você também é um blogueiro ou você quer abrir um site mais pra frente. Confie na Cogumelo, gente. Cogumelo Studios tá aí pra isso. Não tá de bobeira. Se vocês quiserem fazer um site, façam com a Cogumelo. Valeu? E pra terminar aqui esse pedido de desculpas, nossa programação. Eu vou falar a nossa programação para vocês ficarem ligados, que vai ser segunda é nosso programa normal, o SG Cash. Na quarta, o nosso Taberna do Golem, de informações, dicas e papabá. Sexta-feira, Quiz do Golem. Quiz do Golem, ele depende das pessoas convidadas participarem, entendeu? Não vai ter sempre na sexta-feira. Depende da pessoa que for convidada. Terça-feira, eu tô aprendendo a voltar com gameplay. Quinta-feira é o SG Office, que é uma outra nova atração que eu pretendo aprimorar isso. E é isso, galera. Mande seus feedbacks. Curtam lá a nossa página no Facebook. Vá no nosso Twitter, nos sigam. Vá no iTunes, dá aquelas 5 estrelas pra gente, que a gente tá precisando. Somos novos ainda nisso, eu sei, mas só pra ajudar a gente. E é isso, galera. Tudo mais, feedbacks, vocês podem mandar pra sotsgolem@gmail.com.br e .com.br não, gente, pelo amor de Deus. Vá no nosso site, mandem os seus feedbacks por lá. O nosso site, aliás, o nosso blog, quer dizer, nosso site não, nosso blog está com uma nova cara. Não sei se vocês já perceberam, nossos ouvintes. Também tem o nosso amigo Vitor. Quero agradecer de coração mesmo, que ele que posta lá, ele que faz as postagens no nosso site. E ele está nos ajudando muito. O blog dele vai estar na descrição desse áudio. E é isso, galera. O blog do Vitor é O Mundo de V, O Mundo do V, que fala sobre sinopses de livros, te dá uma resumida só pra vocês. Por exemplo, quero ler muito Game of Thrones, ainda não ouvi. Ele vai comentar lá, talvez. Não sei, ainda não tem o livro Game of Thrones lá no blog dele. Mas tem do Espadachim de Carvão, tem umas poesias que ele posta, porque ele gosta muito desse mundo literário. Pô, Vitão, aqui ó, coração, brigadão. Esse aqui é uma homenagem pra você, eu sei que você é ouvinte daqui. Qualquer coisa, mande um feedback aqui também pra você aparecer no próximo, hein? Se você quer postar alguma coisa lá no nosso site, mande o seu post pra gente avaliar e tal, dar uma olhada, dar um like e botar no nosso site. Qualquer dia, qualquer hora, até domingo, gente, de noite, meia-noite, você pode mandar para e-mail pro Solto Cigole, que eu vou estar verificando. E é isso, galera. Boa noite aí. Meu pedido de desculpas, mas semana que vem estamos de volta a todo vapor, a toda intensidade do nosso site. Valeu, abraço.